preciso falar, pois eu sei que o conheces bem. Saiba que em mim você pode confiar, pois eu te amo como ninguém. Se de mim precisar, é só me chamar, pois sempre estendida está a minha mão. A qualquer momento, em qualquer lugar, meu coração aberto está pra ti. Tristeza vier na intenção de causar sofrimento ao teu viver. É só me chamar, estou pronto pra lhe ajudar. Meus ouvidos estão prontos a escutar com toda atenção o som da tua voz, da tua voz, da tua voz, da tua voz. E eis que estou sempre aqui, estou sempre aqui, sempre perto de ti, perto de bem ti, disposto a agir, disposto a agir a cada dia. Meu coração aberto está.